venha me beijar de uma vez. Você pensa demais pra decidir. Venha a mim de corpo e alma, libera e deixa o que for nos unir. Não vá fugir mais uma vez. Vença a falta de ar que a flor do medo traz. Tente pensar, pode até ser mal e tal. É, mas pode até ser que seja demais. Tudo vai mudar, posso pressentir. Você vai lembrar e alguma dor que não vai matar ninguém pode ser vista nos rondar. Não precisa se assustar. Isso é clamor de amor. Venha me beijar de uma vez, feito nuvem no ar, sem aflição. De corpo e alma, libera a paz no meu coração. Não vá se perder outra vez nesse mesmo lugar por onde já passou. Tente pensar, pode até ser sonho e tal. É, mas pode até ser que seja demais. Se perder outra vez nesse mesmo lugar por onde já passou. Tente pensar, pode até ser sonho e tal. Mas pode até ser que seja o amor.